Capítulo 1. E seguiu em frente até chegar a um lago de águas belas e extensas. E exatamente no meio desse lago, Arthur viu um braço revestido de cetim branco que segurava uma espada maravilhosamente trabalhada. Em seguida, viu uma moça que pisava audazmente por cima do espelho d'água. Que moça encantadora é essa? Arthur perguntou. Chamam-na a Senhora do Lago. Merlin respondeu. Thomas Mellory, Le Mort d'Arthur. O lago era encantado. Não havia nenhuma dúvida quanto a isso. Primeiro estava localizado junto da cabeceira do assombrado vale Kumpuka, um vale misterioso, perpetuamente coberto de bruma, famoso pelos feitiços e fenômenos mágicos. Segundo, era necessário apenas lançar uma olhada. A superfície da água era de um azul profundo, vívido e sereno, como uma safira polida. Era lisa, feito um espelho, de tal forma que até os cumes do maciço I, Widifa, refletidos nela, pareciam mais bonitos como reflexos do que na realidade. Uma aragem fresca e revigorante soprava desde o lago e nada interrompia o silêncio majestoso, nem um peixe chapinhando na água, nem o grito de um pássaro aquático. O cavaleiro despertou do deslumbramento, mas em vez de continuar a percorrer a cumeada do monte, dirigiu o cavalo para baixo, na direção do lago, como se estivesse atraído pela força magnética do feitiço que jazia lá embaixo, no fundo, no abismo das águas. O cavalo dava passos vacilantes entre as rochas quebradas, avisando, com uma rouquidão taciturna, que ele também sentia a aura mágica. O cavaleiro desceu do cavalo só depois de chegar lá embaixo, à praia. Guiando o corcel pelas rédeas, aproximou-se da margem da água, onde uma delicada onda bailava por entre o colorido cascalho. Ajoelhou-se, rangendo a cota de malha. Ao juntar as mãos para enchê-las com água, espantou os alevinos, peixes miúdos e agitados, parecido com pequenos alfinetes. Bebia com cuidado devagar. A água gélida tornava os lábios e a língua dormentes, fazia os dentes doerem. Quando novamente foi encher as mãos com a água, ouviu um som propagado pela superfície do lago. Ergueu a cabeça. O cavalo roncou, como se confirmasse tê-lo ouvido também. Ficou atento. Não, não era uma impressão. O que chegava a seus ouvidos era um canto. O canto de uma mulher, ou talvez de uma moça. O cavaleiro, como todos os cavaleiros, cresceu ouvindo canções de trovadores e histórias cavaleirescas, nas quais, em 9 de 10 casos, as toadas ou acalantos de moças funcionavam como iscas. Os cavaleiros que seguiam sua voz normalmente caíam numa cilada, em muitos casos mortal. Mas a curiosidade venceu. Afinal, o cavaleiro tinha apenas 19 anos. Era muito corajoso e muito imprudente. Era famoso por um e conhecido pelo outro. Verificou-se a espada corria bem na bainha. Logo em seguida, puxou o cavalo e seguiu andando pela praia na direção da qual ressoava o canto. Não precisou andar muito. Enormes blocos erráticos atolhavam a margem. Eram escuros, lustrados de tal forma que brilhavam. Dir-se-ia. Brinquedos e gigantes jogados ali descuidadamente ou esquecidos após uma brincadeira. Alguns dos blocos estavam dentro do lago, resplandecendo com seu negror debaixo do espelho d'água. Outros apareciam sobre a superfície. Banhados pela suave ondulação do mar, pareciam dorsos de leviatãs. Porém, a maioria dos blocos estava na margem, ocupando a faixa da praia que chegava até a floresta. Alguns estavam enterrados na areia, aparecendo apenas parcialmente, permitindo supor qual era seu tamanho por inteiro. O canto que o cavaleiro ouvia vinha exatamente de trás dos blocos localizados na margem, mas a moça que cantava permanecia invisível. Puxou o cavalo segurando pelo freio e pelas narinas para que não relinchasse ou resfolegasse. A roupa da moça estava estendida em um dos blocos localizados dentro da água, achatado como o tampo de uma mesa. Ela própria, nua, imersa na água até a cintura. Banhava-se, chapinhando na água e cantando. O cavaleiro não reconhecia as palavras. E esse fato não era de estranhar. Apostaria sua cabeça que a moça não era um ser humano de carne e osso. Seu corpo esbelto, a cor de cabelo esquisita e sua voz comprovavam isso. Estava certo de que, se ela se virasse, veria enormes olhos amendoados. E se ela penteasse o cabelo cinzento para trás, de certo notaria orelhas pontiagudas. Era habitante de Faerie. Uma fada. Uma dos Tylwyth Teg. Uma daquelas que os Pictos e os irlandeses chamavam Dáin Siad, os povos dos montes, e que os saxões denominavam elfos. A moça parou de cantar por um instante. Submergiu-se na água até o pescoço, esfolegou, esguichou e soltou um palavrão mais que ordinário. Porém, isso não desorientou o cavaleiro. As feiticeiras, como era de conhecimento comum, sabiam xingar na língua dos humanos. Muitas vezes, usando uma linguagem mais chula que a dos próprios estrebeiros. E outras vezes a maldição introduzia travessuras maldosas das quais gostavam muito e pelas quais eram famosas, como, por exemplo, aumentar o nariz de alguém ao tamanho de um pepino, ou reduzir o órgão genital de outro ao tamanho de uma fava. O cavaleiro não se sentia atraído nem por uma e nem pela outra eventualidade. Já estava prestes a recuar discretamente quando, de súbito, sua presença foi revelada. Por um cavalo. Mas não por seu próprio corcel, que, segurado pelas narinas, estava tranquilo e quieto feito um rato. Foi o cavalo da feiticeira, uma égua negra que inicialmente passou despercebida, pois estava escondida por entre as rochas. Agora a égua negra, como alcatrão, revolveu o cascalho com o casco e cumprimentou o outro cavalo com um relincho. O garanhão do cavaleiro sacudiu a cabeça e respondeu gentilmente, de tal forma que o eco retumbou, propagado pela água. A fada saltou da água, lançando borrifos, apresentando, por um momento, todo seu esplendor e uma vista agradável diante do cavaleiro. Lançou-se em direção da rocha onde estendeu sua roupa, mas, em vez de pegar alguma peça e cobrir sua nudez, a elfa sacou a espada, desembainhou-a com um sibilo e girou-a com excepcional maestria. Tudo isso durou um átimo, após o qual a fada pôs-se de cócoras e ajoelhou-se. Escondeu-se na água até a altura do nariz e esticou a mão com a espada acima da superfície. O cavaleiro acordou do deslumbramento, soltou as rédeas e ajoelhou-se na areia molhada. Compreendeu logo quem estava diante dele. Salve! Balbuciou, estendendo as mãos. É uma grande honra para mim. Uma grande honra, Senhora do Lago. Aceitarei essa espada. Por que você não se levanta e se vira? A fada pôs os lábios acima da água. Será que você poderia parar de me olhar e deixar que eu me vista? Obedeceu. Ouviu-a respingar ao sair da água, farfalhar e xingar baixinho enquanto ajeitava a roupa no corpo molhado. Observava a égua negra de pelagem lisa e brilhosa, como a penugem de uma topeira. Era certamente um cavalo de sangue nobre, certamente veloz como o vento, certamente encantado, e indubitavelmente um habitante de Faerie, assim como sua dona. Você pode se virar, Senhora do Lago, e apresentar-se. Sou Galahad de Caer Benic, cavaleiro do Rei Arthur. O senhor do castelo de Camelot, o governante da terra do eterno verão, assim como Dunonia, Diffinent, Polvis, Difed. E Temeria? Interrompeu. Redania, Rivia, Arden, Nilfgaard? Conhece esses nomes? Não? Nunca ouvi falar deles. Deu de ombros. Além da espada, segurava na mão os sapatos e a blusa lavada e escorrida. Foi o que suspeitei. E que dia é hoje? Hoje é... Ficou o boquiaberto, extremamente surpreso. A segunda lua cheia após Beltane, senhora... Ciri, disse maquinalmente, mexendo os ombros para ajeitar melhor a roupa na pele ainda molhada. Falava de forma estranha, seus olhos eram verdes e enormes. Puxou de forma espontânea o cabelo molhado para o lado. E o cavaleiro suspirou involuntariamente. Não só porque sua orelha era normal, como as orelhas dos humanos. Certamente não era élfica. Sua bochecha estava deformada por uma grande e repugnante cicatriz. foi ferida. Mas será que uma fada poderia ser ferida? Notou o olhar, Sammy cerrou os olhos e franziu o nariz. É isso mesmo. Uma cicatriz. Disse com seu sotaque surpreendente. Por que seu olhar parece tão assustado? Uma cicatriz é algo tão estranho para um cavaleiro? É realmente tão repulsiva? Lentamente tirou o capuz com ambas as mãos, puxou o cabelo para o lado. Realmente não é nada estranho para um cavaleiro. Disse cheio de orgulho juvenil, demonstrando sua própria cicatriz fresca que corria desde a têmpora até a mandíbula. As únicas cicatrizes que causam repugnância são as cicatrizes na honra. Sou Galahad, filho de Lancelot do Lago, e de Elaine, filha do rei Pelis, senhor de Caer Benic. Esta ferida foi-me executada por Belnis, o impiedoso, o ímpio opressor das moças, antes que fosse derrubado por mim num duelo justo. Deveras, estou digno de receber essa espada de suas mãos, ó Senhora do Lago. Como? A espada? Estou pronto para recebê-la? É a minha espada. Não deixo que ninguém toque nela. Mas... Mas o quê? A Senhora do Lago sempre emerge das águas e entrega uma espada. Permaneceu calada por um tempo. Entendo. Disse por fim. Bom, cada terra com seu costume. Sinto muito, Galahad. Ou qual seja seu nome. Mas, obviamente, você se deparou com a senhora errada. Não entrego nada, nem deixo ninguém tirar nada de mim. Só para deixar as coisas claras. Mas... Atreveu-se. A senhora vem de Ferry, não é? Venho, sim. Disse após um instante, e parecia que seus olhos verdes estavam olhando para dentro do abismo do tempo e do espaço. Venho de Rivia, da cidade com o mesmo nome, do lago Loch Scalot. Vim de barco. Havia névoa. Não vi as margens. Ouvi apenas o relincho de Kelp. Minha égua que corria atrás de mim, seguindo meu rastro. Estendeu a blusa molhada sobre a pedra, e o cavaleiro suspirou novamente. A blusa estava lavada, mas não por completo. Ainda se viam manchas de sangue. A correnteza do rio me trouxe até aqui, a moça retomou. Não notou o que ele viu ou fingiu não ter notado. A correnteza do rio e o feitiço do unicórnio? Como se chama esse lago? Não sei. Admitiu. Há tantos lagos aqui em... Gwynedd. Em... Gwynedd? Pois sim. Aqueles montes são... Iwidifa. Mantendo-os de seu lado esquerdo e seguindo pelas florestas, após 2 dias se chega a Dinas Dinleu e depois a Caer Dathal. E o rio? O rio mais próximo é? Não importa o nome do rio mais próximo. Será que você tem algo para comer, Galahad? Estou mesmo morrendo de fome. Por que você está me olhando assim? Está com medo de eu desaparecer? Subir no ar com seu pão duro e sua linguiça? Em meu próprio mundo, aprontei um pouco e baguncei o destino. Por isso, não deveria aparecer por lá, no momento. Ficarei no seu por algum tempo. Num mundo em que não há como procurar o dragão ou as 7 cabras no céu noturno. Em que é exatamente a 2ª lua cheia após Beletaine, e Beletaine se pronuncia como Beltane. Então, por que você está me olhando assim? Não sabia que as fadas comiam. Fadas, feiticeiras e elfos, todas comem. E bebem, e por aí vai. Como? Não importa. Quanto mais olhava para ela, tanto mais perdia a aura mágica, tornava-se humana e simples, até comum. No entanto, sabia que não era assim. Não podia ser assim. Não se encontram moças comuns ao pé de Iwidifa, nas redondezas de Kumpuka, que tomam banho nuas em lagos serranos e lavam blusas ensanguentadas. Não importa como era essa moça. mas certamente não podia ser um ser terrestre. Contudo, Galahad já se sentia à vontade e olhava sem medo para seus cabelos cor de rato, que, para seu espanto, agora, depois de terem secado, resplandeciam como mechas alvacentas. Olhava também para suas mãos finas, nariz pequeno e lábios pálidos. Para sua vestimenta masculina, de um corte um tanto esquisito, feito de um tecido delicado, de uma trama muito densa. Para sua espada, estranhamente construída e ornamentada, mas que, de certo, não parecia um adorno de ostentação. Para seus pés descalços, cobertos com a areia seca da praia. Só para esclarecer, falou esfregando um pé contra o outro. Não sou elfa. Contudo, sou uma feiticeira, isto é, fada. Um tanto incomum. Talvez nem seja uma fada. Lamento, de verdade. E qual seria, por acaso, o motivo de sua lamentação? Dizem. Enrosqueceu e gaguejou. Dizem que as fadas, quando encontram jovens, levam-nos a Elfland. E lá, debaixo do pé de uma aveleira, numa alcatifa de musgos, mandam prestar serviços. Entendi. Olhou para ele de relance e logo em seguida mordeu a linguiça com força. Quanto à terra dos elfos, engoliu e disse. Fugi de lá há algum tempo e não estou com pressa de voltar. Já quanto à prestação de serviços na alcatifa de musgos, realmente, Galahad, você encontrou a senhora errada. Mesmo assim, agradeço muito por seu entusiasmo. Senhora, não queria ofendê-la. Não precisa se desculpar. Tudo pelo fato, balbuciou, de a senhora ser tão formosa. Agradeço novamente, mas isso não muda nada. Permaneceram em silêncio por algum tempo. Fazia calor. O sol que estava no zênite aqueceu as pedras que emanavam um calor agradável. Um leve céfiro enrugou a superfície da água. O que significa? Galahad falou, de repente, com uma voz estranhamente exaltada. O que significa a lança com a ponta ensanguentada? O que significa e por que sofre o rei com a coxa perfurada? O que significa a moça vestida de branco e carrega o graal? Uma travessa de prata. E fora disso, interrompeu. Você está bem? Estou apenas perguntando. E eu não entendo sua pergunta. É algum tipo de senha? Um sinal pelo qual se reconhecem os iniciados? Explique, por gentileza. Não conseguirei. Então por que perguntou? Porque... Embaralhou-se. Pois, brevemente falando, um dos nossos não perguntou, embora tivesse tido a oportunidade. Ficou emudecido ou tímido. Não perguntou, e aconteceram muitas desgraças por causa disso. A partir de então, perguntamos sempre, por via das dúvidas. Neste mundo há feiticeiros? Sabe, esses que lidam com magia. Magos, versados... Merlin e Morgana. Mas Morgana é má. E Merlin? Mais ou menos. Você sabe onde eu posso encontrá-lo? Claro, em Camelot, na corte do rei Arthur. Eu vou exatamente até lá. É longe? Daqui é preciso ir a Puvis, até o rio Hafren. Depois segui-lo até Clevon. Para o mar de Sabrina, e de lá, a terra do eterno verão já fica perto. No total, uns 10 dias de caminho. É demasiado longe. É possível. Gaguejou. Cortar o caminho um pouco, atravessando Kumpuka. Mas é um vale assombrado. É um lugar assustador. Lá vivem o Idinambakteg, os malvados anões. E para que serve a espada? Para engalanar-se? E o que adianta uma espada contra os feitiços? Adianta, adianta sim. Não se preocupe. Eu sou bruxa. Você já ouviu falar disso? É. Claro que você não ouviu. Pois não tenho medo desses seus anões. Tenho muitos amigos entre eles. Com certeza, pensou. Senhora do Lago. Meu nome é Ciri. Não me chame de Senhora do Lago. Tenho más associações com esse nome, desagradáveis, nefastas. Era assim que me chamavam eles na Terra. Como você a chamou? Faerie, ou Aonnon, de acordo com os druidas, e os saxões dizem Elfland. Elfland. Cobriu os ombros com uma quadriculada manta picta providenciada por ele. Estive lá, sabia? Entrei na Torre da Andorinha e, bum, já estava entre os elfos. E eles me chamavam exatamente assim, a Senhora do Lago. No início, eu até gostava desse nome. Ficava lisonjeado. Até o momento em que entendi que nessa terra, nessa torre e às margens desse lago, não sou nenhuma senhora, mas uma prisioneira. Foi lá? Não aguentou. Que manchou a blusa com sangue? Permaneceu calada por um longo momento. Não. Finalmente falou e pareceu-lhe que sua voz tremeu levemente. Não foi lá. Você é um bom observador. Bom, não há como fugir da verdade, esconder a cabeça na areia. Sim, Galahad. Nos últimos tempos tenho me manchado com frequência com o sangue dos inimigos que eu matei, e com o sangue dos próximos que tentei resgatar, e que morreram em meus braços. Por que você está me olhando assim? Não sei se é uma deia, ou uma mortal, ou uma das divindades. Mas se você é habitante da morada terrestre. Por gentileza, vá direto ao assunto. Gostaria. Os olhos de Galahad flamejaram. De ouvir sua história. Poderia contá-la, ó senhora? É uma longa história. Temos tempo. Mas o desfecho não é feliz. Não acredito. Por quê? Cantava enquanto tomava banho. É um bom observador. Virou o rosto, cerrou os lábios e, de repente, seu semblante contraiu-se e adquiriu uma aparência repugnante. Sim, você é um bom observador. Mas é muito ingênuo. Conte-me sua história, por favor. Suspirou. Tudo bem. Já que você quer, contarei então. Sentou-se numa posição confortável, e ele também. Os cavalos andavam pela margem da floresta, mordiscando a grama e as ervas. Do início, Galahad pediu. Do próprio início. Parece-me cada vez mais, disse, após um instante, cobrindo-se bem com a manta picta. Que esta história é uma daquelas que não tem início. Tampouco tenho certeza se ela já terminou. Você deve saber que o passado se embaralhou horrivelmente com o futuro. Um certo elfo disse-me até que isso funciona como aquela serpente que encrava os dentes em sua própria cauda. Saiba que essa serpente se chama Ouroboros. E o fato dela morder sua própria cauda quer dizer que o círculo se fecha. Cada momento do tempo carrega em si o passado, o presente e o futuro. Cada momento do tempo carrega em si a eternidade. Entende? Não. Não faz mal.